noites de desgarrada. Milho verde, milho verde, das noites se desgarra. Do milho rei na desfolhada. Do milho rei na desfolhada. Tu me lembras noites quentes, debruçado na varanda, a ouvir contar histórias de Angola e de Luanda. Ai, quem me dera se eu voltasse à moraria, ter de volta a alegria de meus amigos rever. Ai, quem me dera abraçar o primo Zé, que um dia da Guiné prometeu-me escrever. Milho verde, das noites de desgarrada. Milho verde, das noites de desgarrada. Do milho verde na desfolhada. Do milho verde na desfolhada. Milho verde, das noites de desgarrada. Milho verde, das noites de desgarrada. Do milho rei, na desfolhada. Do milho rei, na desfolhada. A caneca sempre cheia, é o que não pode faltar. Numa tasca da aldeia, toda a malta a cantar. Ai, quem me dera as moças arrumadas, as aldeias enfeitadas para as festas lá da serra. E a Deus eu peço para ter paz meu coração, guarda sempre em tuas mãos meu pedacinho de terra. Milho verde das noites de desgarrada. Milho verde das noites de desgarrada. Do milho verde na desfolhada. Do milho rei na desfolhada.